Bem-vindo ao Comentário Bíblico em Áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 168, baseado em Tito, capítulo 1. É, prezado ouvinte, Tito, juntamente com 1ª e 2ª Timóteo, faz parte daquele grupo de cartas conhecidas como cartas pastorais. São cartas que estão fora da cronologia do livro de Atos e que são escritas aí depois do ano 62. É muito possível que essa carta tenha sido escrita mais ou menos na mesma época que a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, e certamente antes da segunda carta. Os estudiosos entendem que a carta foi enviada da Macedônia para este companheiro muito importante de Paulo, citado 13 vezes no Novo Testamento, que é Tito. E olhando no início do capítulo, nós vamos encontrar o seguinte texto das Escrituras. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação, a mim confiada por ordem de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Paulo faz uma introdução muito interessante. Ele se apresenta aqui de maneira diferente, chamando-se como servo de Deus, e não geralmente como faz, que é servo de Cristo, e é aquele que é chamado para levar os eleitos, isto é, os escolhidos de Deus, ao conhecimento da verdade, a fé que conduz à piedade. Paulo vai dar bastante atenção à questão da doutrina, de olho na doutrina correta. Muita gente tem bastante interesse pela fé, pela religião, pelo envolvimento com a igreja, com a comunidade, mas às vezes nem sabe direito no que está acreditando. Parece que a pessoa é apenas levada por uma espécie de sentimento conduzido por uma figura carismática. Paulo nos chama a atenção que é muito importante dar a devida aí atenção ao conhecimento da verdade, porque esta verdade produz uma conduta correspondente que é chamada de piedade, quer dizer, uma vida consagrada a Deus de modo ético. Aquilo que Paulo está anunciando, pois ele está de olho na doutrina, é a fé e o conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, aquilo que é prometido e sustentado por Deus, que é trazido a nós por Deus, nosso Salvador, por meio da sua palavra. Assim ele dá a sua saudação a Tito, e aí começa a entrar naquele aspecto importante que é a razão de ser da sua carta, aqui aparecendo logo no início. Ele diz, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu o instruí. Tito estava liderando a igreja em Creta e, sem dúvida, isso acontece depois da prisão de Paulo em Roma, como nós vemos lá em Atos 27 e 28. E ele, então, estava na liderança. E a ordem de Paulo é que ele colocasse em ordem o que estava faltando e constituísse presbíteros em cada cidade, formando assim a liderança espiritual das igrejas da ilha de Creta. E aí ele vai então retomar aquilo que já foi mencionado em 1 Timóteo capítulo 3, sobre a qualificação do presbítero, do líder da igreja local. Ele deve ser uma pessoa que esteja acima de qualquer suspeita no seu comportamento. Esse comportamento é decorrente de um enfoque doutrinário correto, adequado. A vida ética deve estar aí alinhada com aquilo que a pessoa crê, com a sua referência doutrinária. O presbítero deve ser irrepreensível. Você vai observar, se fizer uma comparação, que quase todas as qualidades mencionadas aqui são mencionadas em 1 Timóteo também. Há pequenas e leves diferenças, mostrando que Paulo apresenta as suas advertências e orientações aqui a partir de um contexto específico. Então ele pode mudar um pouco de um contexto para o outro, mas o presbítero tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, isto é, uma pessoa fiel no seu casamento, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. É aquela ênfase, novamente, de que uma pessoa que lidera a igreja tem que ter autoridade na sua própria casa. É claro que esses filhos são filhos que estão debaixo da autoridade paterna e não filhos já adultos e independentes que podem decidir a sua vida de maneira a não consultar mais os seus próprios pais. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Observe bem que o versículo 6 usa a palavra presbítero e o versículo 7 usa a palavra bispo, mostrando que nesse contexto essas palavras são praticamente sinônimos, não devem ser entendidas como palavras diferentes. O bispo deve ser irrepreensível, não orgulhoso, né? Uma pessoa sem experiência e maturidade às vezes quer mostrar que é superior aos outros, o que é falta de caminhada cristã adequada. Não briguento, talvez você já viu muitas pessoas, até mesmo em certas lideranças cristãs, que perdem a paciência e partem para cima dos outros. Não pode fazer isso. Como dizia nosso pai e nossa mãe há muito tempo atrás, é feio brigar. Nós não podemos caminhar nessa direção. Não apegado ao vinho, pessoas que não se deixam dominar por bebidas alcoólicas, não violento, nem ávido por lucro desonesto, que é uma grande praga que atinge muito da história da religião e da fé, inclusive da cristandade. Pessoas que entendem que o trabalho ministerial é uma fonte exorbitante de lucros pessoais, e aqui essa pessoa não está capacitada a ser o ensinador, o professor da doutrina. O que que é necessário nas qualidades deste homem de Deus que lidera a igreja? Ele deve ser hospitaleiro. Quer dizer, não pode ser alguém que se incomoda demais com os outros, alguém que não tem essa virtude de aceitar receber os outros em casa, de ter um bom relacionamento, não pode conviver com as pessoas. Deve ser amigo do bem, sensato, justo, consagrado e que tenha domínio próprio. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, ou seja, de olho na doutrina, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Às vezes é preocupante perceber que muitos líderes não têm muita disposição a encorajar pela sã doutrina e refutar o que está errado. Às vezes há uma certa falta de apologética em determinados ambientes, onde muitas pessoas não querem expor a doutrina correta e confrontar aquilo que está errado. Paulo mostra o valor e a importância de estar de olho na doutrina. Por que que isso é tão importante? Porque os problemas vão surgir. Não só vão surgir, como que a gente pode dizer brincando aqui, vão surgiram, porque já havia dificuldades lá nos tempos de Tito, por volta do ano 63, 64 da era cristã. Pois há muitos insubordinados, quer dizer, são as pessoas que não aceitam a direção doutrinária, infelizmente. Em muitos ambientes cristãos, pessoas sem conhecimento, dominadas pelo seu próprio orgulho, não aceitam orientação. Há muitos que ficam de lá para cá, entrando numa comunidade, numa igreja, sem direção, porque basta ouvir uma orientação diferente do que desejam, eles simplesmente rompem com o grupo. Essa insubordinação é pecaminosa, que não passam de faladores enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Aqui havia um grupo legalista que queria levar a igreja de volta para a práticas judaizantes e que estavam criando problemas, e era necessário que o povo de Deus estivesse de olho na doutrina. Muitas pessoas olham para o Velho Testamento de maneira equivocada e querem levar muitos para a velha aliança, que já foi modificada e absolutamente aí diferenciada agora com o que acontece na nova aliança. Muitas coisas da antiga, incluindo a circuncisão, não têm mais validade no Novo Testamento. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Preste atenção, prezado ouvinte, quando alguém demonstrar ganância, demonstrar um interesse financeiro doentio com coisas ligadas à religião e à fé, porque aí está um dos sinais de que essa pessoa preocupa-se com tudo, mas não está de olho na doutrina. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. A sociedade de Creta, com seus defeitos e falhas, manifestava o mesmo tipo de comportamento na igreja. Não havia aí acontecido um amadurecimento desta comunidade ainda. Tal testemunho é verdadeiro, Paulo prossegue, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. E não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamento de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Caminhando de volta para o legalismo, eles viam problema e erro e contaminação em tudo. Paulo aqui está dizendo: olha, este legalismo que destrói a liberdade cristã e a vida natural e alegre que temos em Cristo precisa ser rejeitado e condenado. Diz o texto que eles afirmavam que conheciam a Deus, mas por seus atos negavam. Eram detestáveis, desobedientes, desqualificados para toda boa obra. É, prezado ouvinte, quando se fala de fé, igreja e religião, há muita coisa esquisita e muita confusão. Para que você possa continuar caminhando reto, caminhando para Deus, caminhando para cima, preste atenção, fique de olho na doutrina. Você que está ouvindo o primeiro estudo na carta Tito, capítulo 1. Agora nós vamos às perguntas. E a primeira pergunta é, claro, quem é esse Tito que aparece agora recebendo esta carta do apóstolo Paulo? Professor Luiz Saião, diga um pouco mais quem é esse Tito para sintonizarmos melhor na história. Pastor Alberto, Tito é um personagem do Novo Testamento, um discípulo de Paulo, que levantou aí um pouco de discussão por alguns, porque ele não aparece mencionado no livro de Atos. Mas nós vamos encontrar aí 13 referências a ele no Novo Testamento, e a gente sabe que ele era gentil. Vamos ver lá que na ocasião da primeira controvérsia com os judaizantes, no livro de Gálatas, capítulo 2, Tito aparece ali como alguém que é companheiro de Paulo, que Paulo leva, né, para este momento aí de discussão sobre o futuro da igreja gentílica. E nós temos evidência que depois disso Tito também acompanha Paulo na sua segunda viagem missionária, portanto era um companheiro de Paulo aí neste período de suas viagens, pregando o evangelho na região da Ásia Menor e da Europa, especialmente ali na Grécia, na Macedônia. Depois vamos ver que Tito fica como o responsável, né, aí na ocasião dos anos 63 em diante, quando ele fica na ilha de Creta como responsável pela igreja ali, e Paulo então envia essa carta para Tito na ocasião em quando ele já é aí um líder, né, da igreja cristã em Creta. Interessante, Paulo ordena a constituição de presbíteros, professor. Quantos presbíteros havia numa igreja e quantos bispos? E então, professor? Olha, pastor Alberto, essa questão é uma questão bem complicada. Porque o que acontece é o seguinte, a maior parte dos estudiosos entende que o bispo e o presbítero são sinônimos, que nós temos dois enfoques distintos para a mesma função, que é o líder da igreja local. Mas nós sabemos que no decorrer dos séculos, nós vamos ter uma figura de um líder dos líderes das igrejas locais, que vai ser chamado de bispo. Bispo literalmente quer dizer supervisor. Então, aqueles que defendem uma forma de governo mais assim do tipo episcopal, até chegam a sugerir que, quem sabe aqui, Tito fosse um tipo de bispo, né, melhor dizendo, e com presbíteros debaixo da sua supervisão, né? É uma possibilidade que a maioria dos comentaristas não referenda, porque não entende que nessa época já houvesse essa hierarquização da estrutura da igreja. Outros até sugerem uma coisa diferente, que Paulo fala de presbíteros, sugerindo que na igreja local havia uma liderança múltipla, que não havia apenas, né, um pastor, um bispo, um presbítero. Havia, naturalmente, uma pessoa que era o líder, o responsável geral, mas que havia ali um grupo, né, de presbíteros que liderava junto, tendo uma liderança mais múltipla, mais, vamos, podemos assim até dizer, mais democrática, né? É uma possibilidade. O que é importante a gente entender é que nós não devemos ter muita briga e discordância por causa dessas questões que são menos importantes. A forma de governo da igreja às vezes tem a ver com a sociedade, o tipo de governo que existe numa época, numa certa localidade. Aqui está um ponto em que nós devemos ter um pouco mais de flexibilidade e tolerância para as perspectivas diferentes. Agora, continuando no assunto dos presbíteros, como entender a diferença de recomendações do presbítero entre 1 Timóteo e agora aqui aparece também a descrição em Tito, professor? Professor Alberto, essa questão, ela chama atenção, porque muitas pessoas leem a Bíblia e não prestam atenção que muitas recomendações têm o seu enfoque contextual. O que quer dizer isso? Que os princípios gerais que estão colocados ali são importantes, mas a gente tem que entender por que que as coisas estão sendo ditas. Então, Paulo, quando dá uma recomendação, ele muda um pouquinho quando ele dá a outra recomendação, porque a necessidade maior daquela recomendação aparece ali. Por exemplo, a frase que diz aí, né, não orgulhoso e não briguento, não são mencionadas explicitamente lá em 1 Timóteo, né? E essa ideia de que ele deve saber exortar, orientar a pessoa na sã doutrina, né, e bater de frente com quem está ensinando errado, também não aparece lá. Então, há contextos específicos que sugerem recomendações específicas. A partir daí, nós entendemos, então, a diferença entre os dois enfoques distintos. Agora, o capítulo 1 aqui de Tito, lá no verso 12, traz uma descrição tão negativa dos cretenses. Será um preconceito paulino aqui, professor? Pois é, sabe o que acontece? Hoje em dia a gente tem uma ideia meio complicada, né? Parece que não pode mais criticar ninguém. Vivemos numa sociedade não me toques, né? Se o sujeito diz, olha, você fez uma coisa aqui que não devia, ah, não, isso é preconceito, está me julgando, não sei o quê. Mas veja, os próprios cretenses tinham os seus próprios poetas que descreviam a sua moleza, a sua lerdeza, a sua atitude assim absolutamente descomprometida com o pegar pesado na vida. Então Paulo está mencionando que ao contrário do que a sociedade de hoje pensa, que a gente não pode questionar nem criticar comportamento de ninguém, né? Qualquer coisa que você for fazer, existe aí até uma gritaria muito grande contra isso. Paulo vai dizer o seguinte: todas as culturas e sociedades devem sim ser julgadas pelo Evangelho. E nas suas fragilidades, nos seus erros, elas podem ser melhoradas. Problemas que havia na igreja de Creta eram decorrentes desses problemas que havia na sociedade cretense. A grande verdade, pastor Alberto, é que a gente nunca vai melhorar em nada na vida se a gente não aceitar uma autoavaliação e uma crítica no bom sentido do termo. Agora, professor, uma explicação aqui no verso 15, que diz: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro. Professor, então tudo é relativo? Existe aqui uma pós-modernidade aqui no momento? Olha, pastor Alberto, como é que essa confusão pode aparecer na nossa cabeça? Eu já vi muita gente fazendo bobagem, fugindo com a mulher do outro, se apropriando do dinheiro alheio, né, fazendo, saindo com o marido da outra, aprontando as maiores barbaridades. Não, tudo é puro para os puros. Você que tem a mente suja está vendo coisa errada onde eu estou fazendo tudo com amor e com bom coração. Essa desculpa não cola. Por que que não cola? Paulo está falando do legalismo judaico que havia aqui, envolvido com umas práticas ascetas que tinham origem pagã, onde o pessoal via impureza em tudo. Eles sempre achavam que tinha alguma contaminação, comer isso, beber aquilo. Então é uma coisa totalmente diferente. É um absurdo uma pessoa fazer uma coisa descaradamente errada e vir aí se desculpar dizendo que tudo é puro para os puros, que a maldade está na cabeça de quem está enxergando e vendo. Aqui nós precisamos entender o texto corretamente, compreendendo o contexto em que a expressão é dita. Agora vamos aos finalmente, professor. Devemos de fato, então, confrontar os que andam fora da doutrina? Ah, pastor Alberto, necessariamente. Por quê? Porque a princípio parece até uma falta de educação, né? Uma briga assim desnecessária, alguém que gosta de arrumar confusão, mas não é bem assim. Quantas pessoas têm a sua vida destruída, assim, arrasada, porque foram atrás de líderes gananciosos, foram atrás de ensinos completamente equivocados. Tem gente que até perdeu todos os seus bens entrando numa loucura e são fanatizados por gente literalmente maluca. Então, se a gente se omitir de dizer, olha, não é por aí. A gente não precisa, né, partir para a violência, nem sair descompensado aí falando um monte de coisas tolas e de maneira nervosa e confusa. Não, mas com toda a sobriedade e direção, a gente tem que dizer, olha, não vá por aí, isso está errado, isso vai prejudicar a sua vida. E você que está de ouvido nessa reflexão, fique agora de olho na aplicação. Hoje no Rota 66 nós estudamos o primeiro capítulo da carta de Paulo a Tito. É, você prestou atenção e vimos que nós estamos de olho na doutrina. Paulo traz toda a orientação e recomendação como é importante dar atenção ao ensinamento correto, para que nenhum de nós venha a se perder e a se confundir em termos de conhecimento das escrituras e procedimento ético que deve ter a liderança da igreja. E preste bastante atenção, prezado ouvinte, porque quem despreza o conhecimento doutrinário para se recuperar depois de frustrações, erros e confusões, precisará de um esforço extraordinário.